bonzinho. Um garoto malvado, mal criado, que não soube a lição e por isso ficou de castigo. Na escola com o livro na mão, sozinho não aprendeu nada, sozinho não quer estudar, e por isso ele não viu a moda passar. Tá vendo só? Sozinho não aprendeu nada, tá vendo? Sozinho não quer estudar, bem feito. Por isso ele não viu a moda passar. Quando a banda passou pela rua, tocando alegre para de bom, todo mundo correu para ver, todo mundo menos um. Era o Joãozinho, um garoto malvado, mal criado, que não soube a lição e por isso ficou de castigo na escola com o livro na mão. O Joãozinho não aprendeu nada, o Joãozinho não quer estudar, e por isso ele não viu a banda passar. O Joãozinho não aprendeu nada, é isso aí, o Joãozinho não quer estudar, menino malvado, e por isso ele não viu a banda passar. O mal criado perdeu, tá vendo? Quem faz isso assim, ó, e não vê as coisas boas que a vida tem. O Joãozinho não aprendeu nada, bem feito, o Joãozinho não quer estudar, é, mereceu. Vamos ver se ele melhora, né? Ele não viu.